alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Show. Opa, dá vassoura aí. Deixa eu mandar essa tristeza embora. Vou varrer ela aqui, ó. Botar ela pra fora aí. Pois é, minha gente, a partir de agora, eu estou aí com você, aonde quer que esteja. Ô, menina, ô, menino, ô, Jojo. Ô, coisa boa. Mas você não queira saber que felicidade que eu sinto no coração quando chega esse momento de poder estar aqui ao lado de cada um dos meus amigos e minhas amigas, levando o nosso programa, mostrando as coisas que a gente gosta. Puxa vida, é tão bom, é tão legal. Por isso mesmo, onde quer que você esteja, saiba que eu estou aí do seu ladinho, viu? É, e aquilo que eu falei, se a tristeza estiver te incomodando aí, pega uma vassoura, dá uma pancada na bunda dela e manda ela pra fora, bota ela pra correr. Não quero saber de tristeza não, vamos pensar em coisas boas e em alegria, não é isso? E olha, gente, muita coisa vai rolar no programa de hoje, muita música bonita, temos a carta destaque, já eu digo pra você quem é que eu vou atender. E eu já começo trazendo a música bonita do Chitãozinho e Chororó. Aquela colcha de retalhos que tu fizeste, roda lá, menino! Aquela colcha de retalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada, serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da colcha e também de eu sei que hoje não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizestes um lindo trabalho. Se nesta tua vida alegre tens o que queres, eu sei que esqueceste agora a colcha de retalhos. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da colcha e também de mim.

meu bem, faça dela o que bem quer. Não nasci pra ser escravo dos caprichos de mulher. A vida é sua, meu bem, faça dela o que bem quer. Não nasci pra ser escravo dos caprichos de mulher. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Olha só que interessante essa frase aqui da Clarice Lispector. Ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. É porque se fosse tudo uma mesmice, vou te contar que mundo chato e enjoado seria esse nosso, não é? Ainda bem que sempre vamos ter um outro dia, que vai ser... Sempre a gente fica naquela expectativa de que vai ser melhor do que esse de hoje, que nós vamos ter outros sonhos. Já pensou se aquele sonho se repetisse todos os dias? Que coisa mais monótona, né? Então vamos ter outros risos, outras pessoas, outras coisas. Muito bom, muito interessante essa frasezinha dela aí. É, a gente, lendo assim a princípio, de uma forma geral, você não vai avaliar a importância que tem a frase, não é? Então, muito boa, Clarice Lispector. Olha agora quem canta, Guns N' Roses, Paciência, ou Paciência, como querem, como queiram, né? Porque essa pronúncia de inglês aqui, ela fica um pouco complicada aí. Uns dizem de uma forma, outros dizem de outra. Então, pra mim, vale o que tá escrito aqui. Paciência e pronto. Acabou. Falei, tá falado. Roda lá, menino, roda. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider.

que muitas vezes a gente se apega. Eu acho assim, ridículo, quando alguém quer discutir sobre religião e dizer, ah, minha religião é melhor do que a sua. Ah, o meu candidato político aqui é melhor do que o teu. Ah, o meu time de futebol é melhor do que o seu. Isso aí é uma bobagem muito grande, vocês não acham? Acho que cada um tem o direito, o livre-arbítrio de escolher aquilo que acha melhor para si, não é mesmo? Então, é uma falta de respeito para com o outro a gente querer impor a nossa vontade e dizer que nós somos melhores, ou que nós somos que meu time é melhor, que minha religião é melhor, ou que meu político é melhor. Isso aí é uma coisa que realmente não faz sentido. Eu não curto isso aí de forma alguma, viu? Olha, vou trazer agora o Gian Giovanni para cantar Caçador de Corações. Roda, menino! Pego sozinho pensando em você. Me bate a saudade no peito querendo te ver. Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer, querendo encontrar o seu rosto em outra mulher. Mas nada que vejo é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso que eu fico pensando em nós dois, do jeito que era durante e depois. O cheiro gostoso de amor solto no ar. Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Por você eu me tornei caçador de pego sozinho pensando em você. Me bate a saudade no peito querendo te ver. Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer, querendo encontrar o seu rosto em outra mulher. Mas nada que vejo é igual a você. Não sinto com as outras o mesmo prazer. Tá sempre faltando uma coisa pra me completar. Por isso que eu fico pensando em nós dois, do jeito que era durante e depois. Um cheiro gostoso de amor solto no ar. Cadê você? Onde foi que se é solidão. Cadê você? Que não vi por onde andei. Por você eu me tornei caçador de corações. Você quer um amor que dure pra sempre? Ah, isso aí, claro, todo mundo quer, né? Mas primeiro você tem que se amar. É. No instante que você passa a se amar, aí esse aí sim é um amor que vai durar para sempre. Porque tem pessoas que destroem a sua vida com bobagem. Muita gente acha que é com vício, com bebida, com droga, com mulherada, ou com prostituição, ou com essas coisas aí, que vai curtir a vida e que vai ter amor e que vai ser feliz para sempre. Não vai. Quem se envereda por esse caminho aí de vícios, drogas, de bebidas e coisa e tal, só vai pagar a consequência quando ficar na idade madura, idade velha. Ou isso é, se chegar lá, né? Porque nem todos conseguem chegar a essa idade, porque quando entra no vício desregrado, a vida acaba muito cedo. Infelizmente, é uma perspectiva de vida se torna, ó, pequenininha. É igual diria o Chico Anísio, ó, e o salário é desta manequim. Pois é, a vida também de quem envereda pelo caminho errado, pelo caminho dos vícios, é bem curtinha. Ela não tem, assim, uma perspectiva de vida muito grande, não. Vamos rodar mais uma, daqui um pouco. Ih, rapaz, e a carta de destaque, hein? Eu falei quem é? Falei. É carta do homem arrependido de Jataí, em Goiás. Daqui um pouco eu trago essa carta de destaque. Mas agora vamos trazer o Joey Cocker e a Jennifer James. Up where we belong. Roda lá, menino. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Menino, vamos lá, vamos ligeirinho, depressinha, rapidinho trazer mais uma música? É, porque daqui um pouquinho, depois dessa próxima música aí, nós vamos trazer a nossa carta destaque. Então, fica aqui também um convite mais uma vez para que você participe, que você mande a sua cartinha, o seu pedido musical, a sua carta destaque, seu recado, enfim, a forma que você achar melhor participar aqui do programa do Maurício Fares, tá bom? Agora quem canta é o George Friedman. Coisinha estúpida. Opa, essa aqui também é do tempo da Jovem Guarda. Roda lá, menino. Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar. Se olho pra você e vejo seu jeitinho de sorrir e de falar, é algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir, que é amar você. Espero, amorzinho, que o meu carinho por você não seja em vão. Me entrego de presente minha vida, meu destino e meu coração. Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar. Se olho pra você e vejo seu jeitinho de sorrir e de falar, é algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir, que é amar você. Que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir, que é amar você. Amar você. Amar você. Amar. E agora? Agora é a hora, agora chegou o momento de trazermos a nossa carta destaque. Vamos lá! E agora, a carta destaque do ouvinte. E olha, gente, a carta de hoje é do homem arrependido de Jataí, em Goiás. Olha o que ele escreve aqui. Olá, meu amigo Maurício Fares, tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem comigo e com você. Olha, Maurício, eu estou participando pela primeira vez do teu programa e quero te confessar que também é a primeira vez que participo de qualquer programa de rádio, pois sempre achava que esse negócio de ficar mandando carta, contando a vida da gente, não era uma coisa muito legal, não. Mas vendo a forma como você trata os teus ouvintes, então resolvi, pela primeira vez, escrever para te contar um caso que aconteceu comigo. Oh, que honra, que bom, viu, amigo? É que consegui te transmitir essa confiança a ponto de você mandar sua cartinha para mim. Isso me deixa muito feliz e muito honrado, viu? Olha, Maurício, eu sempre fui um homem namorador, já tive várias garotas, mas nunca me interessei seriamente por nenhuma, não. Tanto que hoje estou com 29 anos e nunca me casei. Eu sei que eu sempre brincava com o coração das garotas, porque eu nunca imaginava o quanto isso era ruim, até que aconteceu comigo. Eu conheci uma garota numa festa, numa fazenda, e dançamos a noite toda. E aí surgiu um romance entre nós. Ela mora num bairro afastado do meu, aqui mesmo em Jataí. Mas a gente se encontrava todos os dias e eu estava realmente começando a gostar dela de verdade. Acontece, Maurício, que tem uma outra garota que mora perto da minha casa. né? E essa garota vive pegando no meu pé, querendo namorar comigo. Eu nunca aceitei, porque ela é muito namoradeira, Maurício, e tudo quanto é rapaz ela quer namorar. Mas de tanto ela insistir, eu acabei fazendo a besteira de começar a namorar com ela também. Ah, pra quê? A minha outra namorada descobriu e agora não quer mais me ver. Só depois de ter levado esse fora dela é que vim descobrir que eu a amo muito e que ela é a mulher da minha vida. Eu já tentei falar com ela, Maurício, mas ela não quer me receber, não atende minhas ligações. Se eu ligo de outro telefone, quando ela reconhece a minha voz, desliga o telefone à minha cara. Eu estou desesperado, Maurício, porque eu amo demais essa mulher e gostaria que ela me perdoasse. Olha, se ela me perdoar, eu te juro, Maurício, eu largo de namorar com a outra e fico namorando apenas com ela. O que você acha que eu devo fazer, Maurício? Agradece seu ouvinte de todos os dias. Bom, vou falar apenas o pseudônimo, né? É o Homem Arrependido de Jataí, em Goiás. Ele colocou o nome aqui, mas não vou falar o nome, né? Afinal de contas. Bom, meu amigo, eu acho que você ainda não caiu na real, não. Ué? Mas pera aí, rapaz. Você disse que se ela te perdoar, você larga da outra? Quer dizer, é condicional? Só se ela te perdoar que você vai largar da outra? Que é isso, meu rapaz? Quer dizer que a sua vontade é de ficar namorando com as duas? Olha, por mais que você tenha um grande coração, não pode haver espaço nele para dois amores, não, viu? Não. Ou uma ou outra, rapaz. Se ela já demonstrou que não quer saber de você por isso mesmo, porque você cometeu uma traição, e você quer continuar com a traição, ela, desse jeito, nunca vai querer nada com você mesmo, não. Olha, meu amigo, se você realmente ama essa garota, você vai ter que começar tudinho da estaca zero. Você vai ter que primeiro terminar com essa, que você não ama, tá apenas passando o tempo com ela, e aí tentar novamente chegar no coração da mulher que você gosta, para que ela perceba que você está mudado, que não está mais brincando com o sentimento das pessoas e nem namorando com ninguém. Isso não é fácil, não, viu? Isso não é coisa da noite para o dia, não, que vai se resolver. Mas, você sabe, uma hora ela vai acabar vendo que você está mudado e aí, então, quem sabe, ela resolva te perdoar, não é mesmo? Olha, meu rapaz, brincar com o sentimento das pessoas é ruim. E você está pagando o preço do que sempre fez com as suas ex-namoradas. Mas eu espero, meu rapaz, que você tenha aprendido a lição e procure daqui para frente não brincar mais com o sentimento das pessoas. Isso até me fez lembrar um ditado, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você brincou com o sentimento das pessoas e agora você está pagando o preço, não é? Você entendeu direitinho. Para você realmente conseguir novamente chegar no coração dessa mulher, se é que você a ama de verdade, ela demonstrou que te amava, porque se ela não quis mais saber de você, ela ficou revoltada de ver que estava sendo traída. Então, se a pessoa, quando se sente traída, vira uma fera. E ela ficou realmente uma fera, não é? Então, você, se quer novamente chegar no coração dela, você vai ter que fazer isso que eu te falei. Primeiro, termina com essa... você está aí, para não machucar o coração dessa outra também. Se você não gosta dela, por que ficar insistindo num namoro que não te conduz a nada, que apenas para dizer que está namorando? E aí você aos poucos vai tentando provar para essa outra mulher que você realmente está mudado, que você tem bom coração e que você pode fazê-la feliz. Tem que ser assim. Se não for dessa forma, você jamais vai conseguir entrar no coração dela e ser feliz ao lado dessa mulher, tá bom? E espero que ela faça como a música aí do Amado Batista, né? É, vou botar o Amado Batista pra cantar pra você aí. A música Perdoa. Já tá querendo que ela te perdoe, então é a música que se chama Perdoa. Fica com Deus, um grande abraço, viu? Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um grande abraço e Deus ajude que você consiga aí novamente encontrar o coração dessa mulher e que não brinque mais com o sentimento das pessoas, viu? Felicidades, meu rapaz, tudo de bom. E vamos lá, então, Amado Batista, Perdoa! Agora eu vou chamar pra cantar comigo.